Nerd Maratonista. Recebemos agora o episódio 4 da temporada 1 de She-Ra e as Princesas do Poder, Flores para She-Ra. Oh. A Cintilante e a Dora estão lá passeando pelo Palácio de Lua Clara. Elas estão felizes porque a Ângela concordou em deixar a Dora viver lá no palácio. E aí a Cintilante mostra o novo quarto de a Dora para ela. Aí a Dora fica espantada com a primeiro com o tamanho do quarto, né? E com a quantidade de luxo e parangolé que tem no quarto, né? Uhum. Aí ela até viu a cachoeira lá, assim, pra quê? Pra tomar banho? Não, pô. Ai, ai, ai. Aí ela vai pra cama, ela tem uma briga com a porra da cama, que a cama é macia pra caralho, ela tá acostumada com aquela porra daqueles colchão de pedra da horda, né? Então ela tá lutando com a porra do colchão, que ela não tá conseguindo se aguentar. E ela acorda no dia seguinte, ainda brigando com a cama, e não é que ela mata a cama, Sarah? Não, ela consegue, sim, fazer a cama pedir arrego. É, ela literalmente fura a cama e a cama... Não, ela fura a cama e a cama bota todas as penas macias pra fora. Né? Mas é. Aí a Dora procura a Cintilante e se encontra com a Rainha Ângela. Ângela tá admirando a imagem do Rei Maika, marido da Ângela e pai da Cintilante, que está desaparecido. Oh... Oh. Aí beleza, a Cintilante acorda com a Dora dormindo na cama dela, porque a Dora tá desacostumada a dormir sozinha, então ela se enfiou no quarto da Cintilante e foi dormir que nem a Felina dormia na cama da Dora, então a Dora foi dormir na cama da Cintilante, né? Exatamente, porque a bichinha não tá acostumada, né? Que nem você falou, a horda era de um jeito, aí do nada foi parar no luxo. Então tá. Aí a Cintilante leva a Dora até o Salão dos Generais da Rebelião, oh, onde eles conhecem duas princesas, Nitossa e Spinnerella. Você conhecia essas personagens, bebê? Não, como eu falei, She-Ra não fez tanta parte assim, da minha infância, vamos dizer. Então tem muita coisa da She-Ra que eu não conheço. Aí meu primeiro contato foi vendo pro Nerd Maratonista. Ok, mas aí é que tá a graça, que mesmo que você conhecesse a She-Ra clássica, você não ia conhecer Nitossa e Spinnerella. Eles não fazem parte. Que elas são personagens CDF, aquela personagem secundária do terciário do quaternário, entendeu? Elas se parecem, acho que um episódio cada uma. E episódios separados ainda por cima. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas só pra tu entender, porque como sempre, nome de personagem na lore de He-Man e She-Ra já diz o que a pessoa faz, né? Ou é Nitossa, aquela toss nets, ou seja, ela dispara redes. Uhum. E a outra é Spinnerella, de spin, de girar, que ela faz tornados. De girar que nem o peão da casa própria. Né? Muito bem. Tem outras cadeiras, mas as princesas, donas delas, não participam mais da reunião, segundo a Cintilante. Aí a Dora senta numa cadeira e... Você lembra por que todo mundo ficou puto da Dora sentar numa determinada cadeira? Porque era do... Acho que é do rei que morreu, né? Não, desapareceu, né? Olha, não tire conclusões precipitadas. O rei Maika está desaparecido. Tem uma noção, uma informação que é sempre muito importante. Sem corpo não tem morte. Então, não sabemos onde o Divo está. É, mas realmente, a Dora sentou na cadeira do homem e a Ângela ficou... Essa cadeira do meu marido, sai daí, filha da puta. Sai daí, ô criança. mal é, tchau. Aí, beleza. A Dora, como falou, sentou na cadeira do Mike e tomou a bronca da Ângela. E a Ângela diz que a princesa Perfuma de Pluméria pediu ajuda da rebelião. A Dora sugere ela ir como She-Ra pra ajudar Pluméria com comidas e remédios. Oh. Oh. beleza, nesse meio tempo, lá na Zona do Medo, a Felina é promovida e se gaba disso com a Lone, o Rogério e o Kyle. Isso porque ela só foi promovida porque a outra, como é que fala, desbandou pra lá, né? É o famoso, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, vai você mesmo, amada. Bora. A Sombrinha surge e exige que a Felina diga por que que ela perdeu a Dora. Tá... Você aquela torta de climão gostosa. Aquela torta boa. Aí chegando em Pluméia, Chifa, Cintilante e Arqueiro chegam com os suprimentos. Eles são recepcionados pela princesa Perfuma. Por favor, Sandro, leia aqui para nossos ouvintes a observação que eu fiz a respeito de Perfuma. Uma grande de uma riponga. O jeitão da Perfuma desse desenho. Pior é que é o mesmo jeito da Perfuma clássica, cara. Que a Perfuma clássica era hippie, igualzinho a porra dessa Perfuma agora, dessa fase. Pelo amor de Deus. Ela é toda paz, amor. Tanto sei que tal. Saca aquele cara que bate tambor, sabe? Batedor de tambor, Hare Krishna, que fala que, ai, eu não vou lá porque as energias não estão combinando. É a Perfuma. Uhum. Como é que fala? Aquele boneco de um episódio do Pica-Pau, que ele era riponga, por isso que ele virou sapo. Né? É a vibe dela todinha. A Perfuma fica super emocionada ao ver a She-Ra, porque a She-Ra, né? A guerreira lendária das lendas, uau, né? Esperada, aguardada. Aí ela diz que só a Coração em Flor, que é a árvore-mãe da floresta de Pluméria, resiste aos venenos da Horda. Você lembra que a gente já falou que tem aquela história dos cristais do poder, né? Dos cristais mágicos que dão poder para cada uma das princesas? Então, a Coração em Flor é o cristal da Perfuma. Ah, entendi. Aí, legal, volta lá para a Zona do Medo. A Sombria tenta sugar poder de um cristal negro, ó, é outro daquele... Uma coisa engraçada, você sabe de quem é esse cristal negro? De quem? Vou ver se tu tá safo, se tu tá sagaz na brincadeira. Quem dentro da Zona do Medo é uma princesa, no estilo princesa daqui do She-Ra, tá? Princesa do poder. Nossa, aí tu me apertou. Chuta, é pra chutar. Ainda não foi dito isso. Ah, eu não... Lembra dos personagens que apareceram até agora? Não, eu lembro, só que alguns nomes eu não gravei. Ah, fala quem é que eu te digo, se tá certa. Ah, é uma das princesas do poder. Ai, não tô sabendo. A Escórpia. Pô, mas tá na cara, né? A Escórpia é uma princesa e aquele cristal negro é o cristal dela. A Escórpia é de família real, de verdade. Aquela região da Zona do Medo era o reino dos escorpianos, do povo da Escórpia. Entendi, então o cristal é dela. O cristal é dela. Só que ela não usa, principalmente porque ela é uma pateta, panaca. E a Sombria tomou pra ela o cristal. Ah, tu não usa mesmo? Dá pra mim? Aí ela tá lá tentando sugar energia mística do cristal. Dá pra mim, eu vou fazer uns rolês aqui. Tá fazendo nada, né? Terça-feira. Que a Sombrinha tá lá sugando o poder do cristal da Escórpia e recebe uma mensagem do Hordak exigindo que ela esqueça de Adora e foque no ataque à Pluméria. Ok. Ok, até aí tá tudo minimamente bem. Né? Se vai acontecer ou não, é outra conversa. Uhum. Mas tudo bem. E a She-Ra é paparicada pelos habitantes de Pluméria. Naquela festa bem riponga mesmo, né, cara? Festa hip legal. Todo mundo... Não, e aí fica o povo rodando em volta dela... Que tipo, ela é a prometida, que lá das quantas. E é óbvio que isso deixa ela desconfortável para... Caralho. É que ela não é acostumada, né, a ser tão foda. E o pior de tudo é a porra do arqueiro exagerando nas façanhas da She-Ra. Ah, ela matou 3, derrotou 500, bateu os 3 com um espirro. Não, se a ideia dele era encher o... Como é que fala? Encher a bola dela. A bola dela mesmo, ele não encheu, mas encheu a bola dela pros outros. Não, as menininhas, né, os molecadas todos em volta do arqueiro fazendo... Oh! Né, beleza. A Perfumo chega e pede pra She-Ra que ela cure as plantas de Puméria, porque, segundo a lenda, a She-Ra tem poderes curativos. Ela só não sabe usar ainda. A She-Ra de agora, né? A She-Ra adora. Sim. Ah, vamos lá. Aí a She-Ra diz que eles devem ir até o acampamento da Horda pra investigar. E a Perfume diz, não, mas o meu povo não sabe lutar. O povo dela é tipo, tumba laca, tumba, tumba, tá. Né? Muito bem. Aí, o que que acontece? A She-Ra pede então um minuto pra ela se concentrar e tenta fazer com seus poderes de cura surgirem. Mas ela não consegue e destrói tudo. É, porque ela ainda só domina a parte destrutiva. Ela não domina ainda a parte de curar, ela não tem domínio completo. Não, ela não tem domínio nenhum, né? Vamos ser sinceros. Tanto que ela até disparou um raio numa lagartixa e transformou numa lagartixa alicórnio. Sim, ela... Cara, ela não tem controle nenhum. Véio. Zero. Ela vai fazendo... Tanto que o Ventania só foi aparecer por conta de um descontrole dela que ela deu. É, mas não é... É. Aí, o que que acontece? A Coração em Flor começa a morrer e a Perfuma suplica por ajuda. Aí a She-Ra tenta novamente, só que ela reverte pra Dora e todo mundo... Que porra é essa? Que é tu, cara de tatu? Cadê a She-Ra? Devolve a She-Ra, vagabunda! Tipo assim, a gente não quer a Dora, a gente quer a She-Ra. Né? Aí a Perfuma acha que o universo vai cuidar de tudo. Não, deixa pro universo! Não, joga pro universo que o universo... Não, joga, pega as energias, joga pro universo, o universo resolve. Tipo, não, amiga, não confia no universo. O universo é justo, o universo não vai fazer o rolê que você quer. Foi justamente o que a Cintilante falou. Ô, nega, negócio de universo tá certo, não. A gente é que tem que lutar pela gente, senão tão fodido, minha filha. Faz isso comigo, não. Vai tudo se estourar. Ô, Hare Krishna, tô pegando a porra da cara, não. Leva, tá? Não sacaneia, não, porra. Adoro os outros, então decidem. E atrás da Horda, e eles se disfarçam de guardas e invadem o acampamento. Isso não funciona muito não, que logo em seguida eles são encontrados por um guarda e ele tenta usar um código de segurança antigo, e eles falam, não, essa porra não funciona, pé, pé, pé, pé, fudeu. Mariola, né? Né? Aí o que que acontece? A Perfuma então recebe uma mensagem da Dora, dizendo que ela resolveu ir enfrentar a Horda. Dora, cara, pega aí os tambor, pega aí as cítaras, pega aí os triângulos, vão lá, vamos. Pega as folhas, vamos bater com o povo. Isso, vamos lá, porra! Só que não é assim que funciona, mas tudo bem. A Dora e os outros são soltados pelos guardas. A Perfuma e os Plumerianos aparecem e ajudam no caminho. E, gente, não é sacanagem, não. A Perfuma é poderosa pra caralho. Né não, Sarah? É aqui. Não, aquilo. A Perfuma é poderosa. Só que, graças a Deus, ela é da paz do amor, bicho. Porque se ela fosse usar o rolê dela... Né? Não ficava um embaixo. Aí a Dora se transforma no melhor estilo Sailor Moon, né? E ela vai até a máquina do veneno, detona com a máquina do veneno da Horda e consegue curar a floresta. Yeah. Aí beleza, Perfuma com isso, recupera os poderes dela ao máximo. E aí, meu neguinho, a chinela canta na casa de Nota, o filho chora e a mãe não vê. Aí nessa brincadeira, Perfuma se junta à rebelião. E a Sombria lá na Zona do Medo, ela mostra imagens da Dora virando She-Ra pra felina. Aí ela fala, tu sabia, né, filha da puta? Sabia. Foda-se. O que você quer que eu faça? Ela traiu a gente e virou She-Ra. É claro que a felina vai saber. A mulher dela... Aí a Sombrio ordena que a Felina recupere a Dora. E nesse meio tempo, o Cintilante Arqueiro faz uma festa do pijama pra Dora. Uma cama menos macia, uma cama mais estilo da Horda, né? Porque ela tá mais acostumada. E aí, como ela não tá acostumada a dormir sozinha, o Arqueiro e a Cintilante resolveram dormir com ela e fazer a festa do pijama. Acho, é um final fofo. É um final, né? Fofo. Falando em final, é o fim do episódio 4. Fique conosco, queridos ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.